de segunda a sábado, das 6 às 7 da manhã, você ouve Sem Parada. Uma hora só de música da Cidade FM 97,9. Mais carinho, mais amor no ar. Cidade FM. É com grande alegria que anunciamos essa novidade. Agora, Piripiri e toda a região contam com o Hospital Aliança de Piripiri para cuidar da saúde de toda a sua família. Consultas de diversas especialidades médicas, exames, diagnósticos, exames laboratoriais e cirurgias. Tudo aqui pertinho de você. E o melhor de tudo isso, nosso compromisso com um atendimento humanizado e de qualidade e uma estrutura novinha e construída pensando no seu bem-estar. Venha conhecer o Hospital Aliança de Piripiri e ter os cuidados que sua saúde merece. Agende sua consulta agora mesmo por ligação ou WhatsApp no telefone 2222-0088. Repito, 2222-0088. Estamos localizados próximo ao Mix Mateus, atrás do antigo BNB Clube de Piripiri. Não deixem de nos visitar. Hospital Aliança de Piripiri, levando mais saúde com dedicação e excelência. De 15 a 26 de fevereiro, vão ter itens selecionados para o seu bolso no Festival de Bazar do Mix Mateus. Caneca de cerâmica Charme, R$ 8,99. Panela de pressão Tramontina Vancouver, 4 litros e 500 ml, 148,90. Garrafa térmica Invicta Arábica, 1 litro, 19,99. Jogo de panelas Panelux Classic ou Magnific Cinza ou Cereja, 4 peças, 89,90. Prato fundo Duralex Primavera, 3,99. Ofertas válidas até dia 26 de fevereiro. Aproveite! Garanta funcionários qualificados para a sua empresa por meio da formação de jovens talentos. O Instituto João Bittar, uma das maiores entidades formadoras do Brasil, possui capacitação de jovens aprendizes baseada em neurociência, com técnicas de gerenciamento de foco e atenção. São mais de 40 anos desenvolvendo métodos efetivos que trazem resultados de verdade. Agende já uma visita pelo WhatsApp 34-3213-2999 ou acesse institutojoãobittar.edu.br. Alô, você que é de Periperi e capitão de campos, a Infornet traz a melhor conexão fibra para sua casa. Temos planos a partir de 100 mega por R$ 69,90, 300 mega por R$ 79,90, 600 mega por R$ 94,90, 700 mega por R$ 104,90, 800 mega por R$ 129,90. Todos os planos contam com instalação grátis, Wi-Fi 6 Plus, primeira mensalidade após 1 mês da instalação. Não perca tempo, venha fazer parte da Infornet. Sabe aquela reforma que há muito você queria fazer? Pois agora ficou mais fácil reformar, ampliar ou construir a sua casa. Passe na The Place Construção. Você vai comprar toda a linha de material de construção com qualidade e o menor preço da praça. Para pagamentos à vista, sempre ótimos descontos. E no cartão, condições de pagamento que cabem direitinho no seu orçamento. The Place Construção, Avenida Hamilton de Souza Cavalcante 420, após o Hospital Regional. The Place Construção. Telefone 99595-3322. The Place Construção. Comece o seu dia bem informado. Está no ar, Café com Notícias, na Cidade FM. As principais notícias da cidade e do mundo. Café com Notícias. São 7 horas pontualmente aqui no município de Piripiri. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu Café com Notícias, Rádio FM Cidade de Piripiri. Mais carinho, mais amor no ar com os nossos ouvintes. Estamos ao vivo já pelo nosso canal no YouTube, também pelo Facebook, nossa frequência 97,9, a nosso site oficial que é o radiocidade97.com e os parceiros também, os sites que retransmitem então o som da Rádio FM Cidade, a exemplo então do Rádios Net. internet. Olha, 7 horas em Piripiri, hoje é uma quinta-feira, 20 do mês de fevereiro, ano 2025. Eu sou o Vanute, sejam bem-vindos ao nosso noticiário, tá bom? Você é convidado, convidada em interagir conosco, enviar sua mensagem de áudio, mensagem de texto, fica à vontade, registra a tua audiência. Manda pra gente então a tua mensagem pro nosso noticiário. Hoje, dia 20, é o Dia Nacional de Combate às Drogas e também ao Alcoolismo. Hoje é o Dia Mundial da Justiça Social. São algumas das datas comemorativas desta quinta-feira. Vamos então às principais pautas de hoje do seu Café com Notícias. 7 horas e 1 minuto. Edição de hoje do seu Café com Notícias, você confere que o Papa Francisco apresenta leve melhora em quadro de saúde, o que aponta então um boletim médico. Mas você vai conferir também o novo cadastro único que é lançado pelo governo federal. A nova plataforma amplia o acesso a programas sociais do Ministério do Desenvolvimento Social e combate à fome. Aqui no estado do Piauí, você confere que o governo do estado visita modelo de gestão do estádio Mané Garrincha e avalia então modernizar o Albertão. Vamos falar também sobre o Movimente-se com a Sejúcio, o evento que foi realizado ontem na Avenida Deputado Raimundo Holanda. E mais, na educação, a gente traz as informações sobre a entrega de kits escolares para alunos da educação de jovens e adultos, o EJA. Essas e outras informações agora, aqui no seu Café com Notícias. Todas as manhãs, das 7 às 7h55, um resumo das principais notícias para você ficar por dentro de tudo. Café com Notícias, na FM Cidade. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Como será o tempo hoje em Piripiri? A previsão do tempo, você confere agora. 24 graus agora no município de Piripiri, tá nublado nesse momento em nossa cidade, e teremos esse clima gostoso então durante exatamente das próximas horas, tá? Pela manhã nuvens dispersas, lógico, o sol vai aparecer, sim, vai aparecer, mas a máxima então para hoje deve chegar aos 32 graus, sensação térmica de pelo menos aí 33 até 34 graus em nossa Piripiri. Probabilidade de chuva, temos 3,6 milímetros de chuva, de acordo com as previsões, 96% então dessa chuva acontecer, chuva, portanto, em áreas isoladas aqui no município de Piripiri. Pelo quantitativo, né, de 4,6, então seria o quê? Chuva fraca em algumas áreas, então, isoladas do município. Espero que esteja errado, né? Espero que esteja errado, que possa vir bem mais do que isso, quem sabe o dobro ou triplo, então, do que a previsão traz, então, para o município de Piripiri. Bom, mas chuva em Teresina causou estragos, chuva rápida, passageira, mas que causou estragos então em Teresina. Teresina é um caso sério porque quando chove causa alagamento, aquelas regiões mais baixas, e acaba trazendo transtorno então para quem mora em Teresina, principalmente no retorno então, no fim da tarde, no retorno para casa, né? Então a chuva de ontem causou exatamente transtornos na capital Teresina, e chuva então ali naquelas cidades próximas então à capital piauiense. Como já citei para hoje, a probabilidade então de chuva chega a 96%, chuva fraca então para nossa cidade de Piripiri. Kiko Silva já está por aqui, já vai trazer agora o seu comentário aqui dentro do Café com Notícias. Kiko Silva! Kiko Silva! O comentarista que vai direto ao assunto. Bom dia, Fernando Vanucci, bom dia, amigas e amigos do Brasil. Estamos unidos no seu Café com Notícias pela rádio FM Cidade de Piripiri. Piauí, Piripiri, capital do mundo, nesta quinta-feira, hoje dia 20 de fevereiro. Nós vamos estar, portanto, trazendo o nosso comentário do dia, mas lembrando que ontem e hoje tem votação, gente, tem aí a votação, a Lohane Canuto, aluna do Sete José Narciso, está representando, portanto, o Piripiri na corrida por uma vaga no Parlamento Juvenil do Mercosul. Vamos votar. Bom, o nosso comentário do dia é em relação à segurança pública no estado do Piauí. Anteontem, o governador Rafael Fonteles defendeu em uma entrevista na CNN, apoiou o uso de câmeras corporais nos agentes de segurança nos estados da federação do nosso país, que é um projeto do Ministério da Justiça e Segurança Pública do governo federal. É um projeto do governo federal. E o governador defendeu de forma diferente de outros governadores do Sudeste. O governador defende o uso, portanto, das câmeras corporais pelos agentes de segurança durante todo o turno. É o que vai acontecer aqui no Piauí. Os policiais do Piauí, os agentes de segurança pública do Piauí, vão usar as câmeras corporais durante todo o turno. Portanto, já está assegurado. O estado já aderiu, portanto, às câmeras corporais. O governador apoia, portanto, esse projeto do governo federal. Detalhe, o governador também, na sua entrevista anteontem, à CNN, ele mostrou os números, os resultados da redução do número de homicídios aqui no estado e do número de crimes, por exemplo, de roubo e furto de celulares, que houve uma redução de 40%. E mostrou os investimentos que fez nesses 2 anos na segurança pública do estado do Piauí, afirmando que este projeto do governo federal vem a se somar com todas as políticas públicas para a segurança já implementadas nesses últimos 2 anos, com muitos resultados e resultados positivos aqui no estado do Piauí. E este foi então o comentário do dia no Café com Notícias. Todas as manhãs, das 7 às 7h55, um resumo das principais notícias para você ficar por dentro de tudo. Café com Notícias, na FM Cidade. Notícias do esporte. Já abrindo o nosso caderno de esportes, bora falar então sobre os resultados, jogos de ontem. Tivemos sim uma quarta-feira de jogos ontem à noite, Copa do Brasil, Copa do Nordeste. Vamos aos resultados então de ontem, tá bom? Olha, tivemos pela Copa do Brasil, Sampaio Correia sendo eliminado pelo Tuna Luso, placar 1-0. O Santa Cruz do Rio Grande do Norte foi eliminado pelo Náutico, placar 4-0. Boa Vista também caiu fora da Copa do Brasil, foi eliminado pelo CSA, 2-0. Um empate envolvendo São Raimundo e Grêmio. Nos pênaltis deu Grêmio. São Raimundo, ruim de pênalti, 4-1, a chance de eliminar então um grande time, né? Grande time, mas enfim, Grêmio conseguiu então avançar. E o São Raimundo foi eliminado. Porto Velho também foi eliminado, Porto Velho se classificou, tá aqui um grande, né? Cuiabá caiu então já na primeira fase então da Copa do Brasil. Cuiabá foi eliminado nos pênaltis 4-3, Porto Velho conseguiu então avançar de fase. Capital do Distrito Federal avançou, eliminou a Portuguesa do Rio de Janeiro, nos pênaltis, placar 5-3. Sergipe foi eliminado pelo Ceará, placar 2-0. O Trem foi eliminado pelo Brusque. Primeira vez que eu vejo aqui o Trem, então, sendo eliminado, em vez do Trem passar pelo centro do Brusque, foi ao contrário, né? 2-0, Brusque avança, então, para a próxima fase. Independência foi eliminado pelo time do Manaus, os pênaltis, placar 4-2. O Asa de Alagoas conseguiu empate contra o Atlético Goianiense. E nos pênaltis, o Atlético Goianiense conseguiu, então, avançar, então, pela Copa do Brasil. Copa do Brasil, já destacando aqui os jogos, então, que foram realizados ontem. E, bom, tem mais jogos, tá? Tem mais jogos. São muitos jogos ainda que tem pela frente, pela Copa do Brasil. Destacando, portanto, aqui os demais jogos serão realizados. Hoje, inclusive, Rio Branco pega o time do Amazonas. E hoje o Olaria pega a equipe do ABC. São jogos, então, da Copa do Brasil. Os demais jogos, então, inclusive aqui a estreia dos times daqui do estado do Piauí. O Altos, que estreia no dia 26, próxima semana. Tem estreia, então, do Altos contra o Guarani de Bagé. É o time, então, que é o adversário da equipe do Altos. E temos também o nosso Parnaíba, que vai pegar também na semana que vem, dia 26, o Confiança, jogo que já comentamos, então, será em Teresina devido ao estádio Pedro Alelaf não oferecer condições para essa partida. Então, o jogo vai acontecer em Teresina, estreia dos times piauienses, Altos e Parnaíba, na semana que vem, dia 26, portanto, pela Copa do Brasil. Olha, falando agora de Copa do Nordeste, destacando o Sport, que venceu o Motoclube pelo placar de 5-0. 5-0 vitória aqui do Sport, 5-0 diante do Motoclube. E o CRB vencendo Souza, placar 4-1. Fortaleza, mais uma derrota para o time do Fortaleza. Dessa vez para o Vitória. Derrota, então, da equipe, então, do Fortaleza pela Copa do Nordeste. Destacando, então, aqui essa derrota dessa vez para o Vitória. Vitória que, inclusive, é o próximo aniversário da equipe do Altos, tá? Jogo, então, para o dia 4 do mês de março. Vitória venceu ontem a equipe do Fortaleza. Vitória que é o líder, inclusive, do Grupo A. É o grupo do Altos, aqui do Piauí, tá? A Vitória venceu, então, mais uma e ampliando aqui a liderança. Agora tem 10 pontos na segunda colocação para essa equipe do Esporte. O Fortaleza, mesmo diante aí com essas derrotas consecutivas, ainda está ali no G4. Tem 6 pontos conquistados em 4 jogos realizados, 6 pontos então conquistados. O CRB é o quarto colocado, tem também 6 pontos em 4 jogos realizados. O nosso Alce também tem 4 pontos, né? Tem 4 pontos aqui e está na sexta colocação a equipe do Altos, então, aqui do estado do Piauí. Bom, mais jogos teremos então Copa do Nordeste, destacando, portanto, os mais jogos que vão estar acontecendo. Lembrando que estamos ainda na quarta rodada da competição. Então tem muita coisa ainda para acontecer pela Copa do Brasil. Kiko Silva e times também na Libertadores da América. Tivemos também times, então, na Libertadores da América, exemplo do Corinthians fora de casa, conseguiu aí arrancar um empate, placar de 1-1. Olha, outra informação que a gente traz aqui sobre o esporte é falar que o governo do estado do Piauí, ontem falávamos sobre a questão de gestão em relação aqui às praças esportivas, os estádios, e o governo do estado do Piauí visitou o modelo de gestão do estádio Mané Garrincha, avaliando a modernização, então, do estádio Albertão. Já há algum tempo, né, se fala sobre essa modernização do estádio Albertão, o nosso Maracanã, digamos assim, aqui no estado do Piauí, é o nosso Albertão. O Albertão que foi construído o quê, Kiko Silva? Lá na década de 70, mais ou menos 50. Isso? 50, mais velho. Aliás, ainda, não, né? 70, desculpa, 70. Tem 50 anos, 55 Pronto. Anos. Aliás, ele foi inaugurado em 1973, o Albertão. Ele é da gestão, primeiro mandato do Dr. Alberto, do governador Alberto Silva. Daí o nome é Albertão, né? Daí o nome é Albertão. Então, desculpem, Albertão vai fazer já os seus 53 anos, portanto, de inauguração. Olha, o interesse surgiu, então, após a visita da secretária de esportes, a Josiane Campelo, às instalações do estádio de Brasília, na última terça-feira. Então, para essa visita teve o objetivo de entender o modelo de gestão adotado pela parceria público-privada, a PPP, que administra, então, o estádio, observando as principais soluções implementadas para manutenção e modernização e também a sustentabilidade do espaço esportivo. E isso é o que vem acontecendo em muitos estádios, tá? Em muitos estádios. Essa questão, então, da parceria público-privada, PPP, que administra, então, os estádios e traz, então, tem como fazer toda essa implementação de a modernização, trazendo exatamente todo esse essas novas ideias, onde tantos outros estádios são administrados dessa forma e tem surtido efeito. O estado do Piauí visa, portanto, realizar ter essa mesma parceria, então, para a administração do estádio Albertão. E se faz necessário, Kiko Silva, se faz necessário. E que essa ideia, portanto, sirva, então, não só para o estádio Albertão, mas quem sabe aí também para o interior do estado. O governador Rafael Fonteles, ele tem nessa sua agenda, não só pelo país, mas com o seu secretariado, né, também conhecendo essas experiências também de outros estados. governador tem na sua agenda internacional também, tem trazido muitas novidades e tem levado também as novidades do Piauí. E essa questão do esporte. Há anos, Fernando Vanucci, que a gente aqui no Piauí, ouve-se falar, não, o Albertão vai passar por uma reforma. Não, o Albertão precisa de uma reforma. Foi iniciada uma reforma. E nada é concluído, nunca é concluído, portanto, o trabalho no estádio Albertão. Então pode ser que com a parceria dessa, aí envolvendo o público e o privado, como iniciativa privada, possa acontecer, portanto, aí a modernização, a conclusão dos trabalhos, do que é preciso ser feito no nosso principal estádio de futebol, aliás, um dos principais estádios de futebol do Nordeste do Brasil, que é o estádio Alberto Tavares Silva, o estádio Albertão. Olha, para fechar o nosso caderno de esportes, hoje tem Campeonato Paulista, tem Bragantino contra o Mirassol, Palmeiras pega o Botafogo de Ribeirão Preto e a Portuguesa vai enfrentar o São Bernardo. Outra informação também que a gente traz é sobre o Movimente-se, o evento realizado pela Sejusse. Aconteceu ontem na Avenida Deputado Raimundo Holanda Sobrinho. Foi um sucesso, momento então de dança, fit dance, muito movimento com os participantes, ainda a participação de alunos de nutrição da Faculdade Crisfap, fazendo cálculos então de IMC e dando orientações também nutricional. A equipe do CTA também se fez presente com testagens, dando orientações também ao público. Teve ainda degustação e suplementação. Bom, a programação completa ontem, então. Evento que, realizado pela Prefeitura de Piripiri por meio da Sejus, contou com apoio, então, da Cefim, Secom, Cezan, Sutran também esteve, a equipe da Sutran também esteve dando total suporte para a realização, então, do Movimente-se com a Sejus. Aguarde então a próxima data então que vai acontecer o movimento, se a gente vai estar divulgando aqui na programação da 97,9. Notícias do esporte. Agora são 7:18, 7:18, você acompanha o Café com Notícias, Rádio FM Cidade de Piripiri, mais carinho, mais amor no ar com os nossos milhares de ouvintes. Olha, falar para você que o carnaval de todos, então, do Matheus, chegou com ofertas que vão te fazer brindar sem culpa. Cervejas, destilados para você montar seus drinks com preços imbatíveis para você curtir, então, cada momento da folia. Não perca essa chance de abastecer o seu bloco com economia e qualidade. Você vai encontrar no Matheus tudo o que precisa para tornar a festa ainda melhor. Nada como uma bebida gelada para acompanhar então a diversão em toda a folia. No Matheus você encontra aquele precinho perfeito para esquentar a festa sem pesar no seu bolso. Promoções especiais em todos os setores te esperam, garantindo a sua comemoração completa. Aproveite então para levar mais, pagando menos e brindar sem preocupação. Corre pro Matheus hoje mesmo, aproveite o carnaval de todos e já organize para não deixar sua despensa desabastecida. Matheus, somos um só coração. 7:19, 7:19, já aqui observando quem tá mandando as mensagens aqui pro nosso WhatsApp, hein? 999-70-1090. Abraço, Cláudia, tá com a gente no Fonte dos Matos, obrigado pela sintonia. Noélia no Floresta, Dona Yara, bom dia. Bom dia pra Rosimeire, bom dia pra Dona Raimunda Caetana. Francisco Pereira, tudo de bom, obrigado pela audiência. Bom dia pro Jadiel. Jadiel também tá com a gente. Ô, Jadiel, bom dia, meu irmão. Tudo bom de bom. Bom dia, Kiko Silva, boa noite. Me chamo Ana Maria. Todo dia eu tô ligado no Café com Notícia. Ô, Ana Maria. Bate meu nome aí, mande alôzinho todo dia pra mim. Pronto, Ana Maria deve ter mandado a mensagem pelo WhatsApp aqui do Jadiel, né? Já tá salvo aqui como Jadiel, mas tudo bem. Deve ser a patroa, valeu. Bom dia, bom dia. Olha, Dona Vicença, bom dia pra você. Obrigado pela audiência. Ana Maria do bairro Santa Maria, Ana Maria do bairro Conceição, a Dark também tá com a gente no recreio. Bom dia pra Dona Nelsa Pinto, tá com a gente. Bom dia. Bom dia, Manu. Bom dia. Bora tomar um cafezinho. Bora tomar esse café. Bom dia. Bom dia. Abençoada quinta-feira pra vocês. Tudo de bom. Olha, um abraço aqui para o Tenente Araújo, tá com a gente no bairro Paciência. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Obrigado pela audiência. Ah, quem mais mandando mensagens aqui? Expedita. Ô, Expedita, bom dia. Bom dia pra Rosa, tá com a gente no Sertão de Dentro. Ô, Rosa. Bom dia, Manude. Aqui é a Rosa do Sertão de Dentro. Tem um alô aí pra mim e pro Valdemir. O Valdemir hoje tá completando o ano. 63 anos, viu? Tamo aqui ouvindo o Sertão de Dentro. Pronto, um abraço então pra ele, tudo de bom, felicidade, saúde, muitas bênçãos então, e hoje o café bem reforçado, né, dona Rosa? Café bem reforçado então pra comemorar aniversário, tá legal? Um abraço aqui, a Socorro tá com a gente no Pedreiras, ô Socorro. Bom dia, boa noite. Bom dia, Kiko Silva, aqui é a Socorro do Baixo Pedreiras. Um bom dia aí pra vocês todos da rádio. Olha, um abraço a dona Lourdes, está com a gente, ô dona Lourdes, acompanhando o nosso Café com Notícias lá em Boca da Mata. Obrigado pela audiência, dona Lourdes, obrigado pela sintonia. Olha, mensagens também pelo Facebook da nossa emissora, estamos ao vivo pelo Facebook, fica à vontade para você interagir com o nosso noticiário, tá legal? Fica à vontade. Olha, Kiko Pereira, Francisco Pereira, Francisco Pereira, tá falando aqui do Estrela d'Alva. Ele falou que Estrela d'Alva faz então sábado, é isso? Faz sábado 10 anos, é isso? Então tá aqui. E é campeão 3 vezes aqui da tricampeão, né? Da Copa Batom. O time então Estrela d'Alva, que tem como aqui o presidente, o Francisco Pereira. Valeu, Francisco Pereira. Obrigado pela audiência. É isso, Pereira. Sábado agora, dia 22 de fevereiro, 10 anos do Estrela d'Alva, time do futebol feminino de Piripiri. Bom dia para o meu amigo Guilherme Dornel, também para o Arivaldo Cerqueira. Arivaldo, lá da nossa estação pluviométrica do Garibaldi. Choveu 10 milímetros ontem aqui no perímetro urbano, na região aqui do Garibaldi, região central, onde está a Faculdade Crisfap. Também choveu 12 milímetros em Olho d'Água Grande. Um abraço aí também para o meu amigo Guilherme Dornel. Iracema com a dona Hilda. Bom dia. Alexandre Freitas também sempre nos acompanhando. Obrigado pela audiência. Professor Rodrigo Santos também nesse momento. Seu Hilton Botafoguense, ex-prefeito. Hoje tem final, né, seu Hilton? Botafogo joga contra o Racing hoje. Botafogo campeão da Libertadores. O Racing ganhou a Copa Sul-Americana e vão decidir aí o título de supercampeão então da Conmebol. Um abraço, Hilton, bom dia, obrigado pela audiência. Meu amigo Ney Moto Peças também nos acompanhando agora. E o doutor Vitor Souza, doutor Vitinho da Vitacor, Centro de Saúde de Piripiri, vidas cuidadas com amor e dedicação. Doutor Vitinho, bom dia. A Vitacor que também agora é espaço, também é spa renovadas para você ficar portanto, de bem com a vida. Lembrando que no Vitacor, hoje, quinta-feira, a programação hoje de atendimento nesta quinta-feira. Hoje tem otorrinolaringologista, tem também ortopedista. O otorrino é o doutor Danilo, ortopedista é o doutor Renato. Tem cardiologista e psiquiatra, dermatologista e cardiologista. E amanhã, sexta-feira, tem atendimento com o doutor Vitor Monteiro, endoscopia, realizando exames de endoscopia e também colonoscopia, e tem também o nutrólogo, aquele especialista que cuida aí, né, exatamente aí das orientações para a alimentação e os nutrientes também, né? E ajuda você a mudar aí o estilo de vida. Nutrólogo amanhã também atendendo em Vitacor, aqui no centro, portanto, de Piripiri. Notícias nacionais. Saiba agora o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Saiba tudo aqui e agora. 7:24. O Papa Francisco apresentou uma leve melhora em quadro de saúde, ao que apontou um boletim médico, então, exatamente falando sobre a situação, portanto, do Papa Francisco, que está internado desde a última sexta-feira, dia 14, para tratar de um quadro respiratório. Ele apresentou uma leve melhora, segundo o novo boletim médico divulgado pelo Vaticano ontem, o que tem exatamente gerado a preocupação, a situação, portanto, a saúde do Papa Francisco, sobre justamente esse tratamento, né? Esse quadro respiratório que afeta os dois pulmões. Essa é a grande preocupação, portanto, porque essa exatamente acaba, né? Esse tratamento, então, é justamente nos dois pulmões. A CNN Brasil, ontem, então, em um exatamente dos seus boletins, já trazia mais detalhes, inclusive, sobre essa nota emitida pelo Vaticano sobre a saúde, então, do Papa Francisco. O Vaticano acaba de atualizar o estado de saúde do Papa Francisco. Veja só, os resultados dos últimos exames de sangue mostram uma leve melhora do pontífice, que enfrenta, vocês estão acompanhando, uma pneumonia nos dois pulmões, dos dois lados do pulmão. A repórter Júlia Valente tem mais informações, direto de Milão. Ela vai chegar ao vivo, já está conosco ao vivo, ela está lá na Itália, está em Milão. Vai trazer então, Júlia, mais informações sobre esse boletim atualizado, que a gente sabe, o Vaticano, a Itália e o mundo segue preocupado, né, com o estado de saúde do Papa Francisco. Boa noite para você aí na Itália. Boa noite, boa tarde a todos vocês aí no Brasil. Pois é, esse último boletim, na verdade, digamos que é um bom boletim. A Santa Sé informou que foram realizados testes de sangue e que o Papa apresenta uma leve melhora e que, portanto, a situação dele é estável. Disse ainda que hoje, durante o dia, ele leu jornais e ficou, inclusive, trabalhando com os seus assessores. E aí, depois, mais tarde, ele se reuniu com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, de forma privada, por 20 minutos. Essa reunião com a primeira-ministra foi inclusive noticiada pela primeira-ministra, que disse: o Papa está alerta e responsível e ele não perdeu o seu bom humor. Disse que eles conversaram, que eles fizeram piadas e que foi um bom encontro, que ela teve uma boa impressão. Além disso, uma fonte da CNN disse que o Papa hoje se levantou, saiu da cama, se sentou em uma cadeira, portanto, são bons sinais neste momento. O Papa, ele está internado no Hospital Gemelli de Roma desde sexta-feira. A princípio ele foi internado por uma bronquite, mas o quadro acabou se agravando. E ontem, no boletim que foi informado pela Santa Sé, foi dito que os exames diagnosticaram uma pneumonia bilateral, ou seja, quando os dois pulmões são afetados. Por isso ela é mais grave do que uma pneumonia comum, quando apenas um dos pulmões é afetado. Bom, tá aí, portanto, a nota da CNN, de acordo com as informações passadas, então, repassadas pelo Vaticano, tem chamado a atenção, embora, e exatamente aqui a gente sabe que essa nota sobre essa melhora, o quadro clínico, sem a questão da febre, o que também causa mais conforto aos católicos que vêm acompanhando em todo o mundo, então, a saúde do Papa Francisco, então, aos seus 88 anos. Intervalo comercial, daqui a pouco a gente está de volta destacando mais informações, inclusive Kiko Silva, a ida da prefeita Jô Oliveira ao estado do Ceará. Daqui a pouco, então, a prefeita com sua comitiva direto do Ceará, trazendo exatamente, vendo as experiências exitosas, então, no estado do Ceará, no que se refere à questão da coleta seletiva, para poder ser aplicada aqui no município de Piripiri. Então, daqui a pouco a gente vai trazer todos os detalhes aqui dentro do seu noticiário. Café com Notícias, a sua dose diária de informação. De 20 a 23 de fevereiro, o Eletro Mateus tem a maior folia de ofertas para você. Confira: caixa de som Philips Party 1300 watts, 10 vezes de R$ 79,90. Smart TV LG 4K, 10 vezes de R$ 239,90. Condicionador de ar Eugin 12.000 BTUs, 10 vezes de R$ 269,90. Lavador Electrolux Lava 11 quilos, 10 vezes de R$ 179,90. Ofertas válidas até dia 23 de fevereiro. Eletro Mateus, tudo pra fazer você feliz. Calma, vou Piauí, vou pular, vou sorrir, na avenida eu vou na paz. Calma, vou por aqui, vou dançar, divertir, ser feliz é bom demais. Calma, vou na folia, muita festa, alegria, samba, xé e tudo mais. Calma, vou Piauí, cada um do seu jeito, mas um carnaval a festa é de todos e todas. E com respeito, a folia fica ainda melhor. Vem brincar e curtir em todo o estado. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho. Aqui tem futuro. Plasti Lima agora em Piripiri. Mais uma filial pra descomplicar sua vida. Maior variedade em descartáveis do Nordeste. Na rua Antônio Alves, número 967. Um mix de produtos, embalagens descartáveis pra deixar seu dia a dia mais feliz e mais tranquilo. Copos, pratos e talheres. Embalagens pra quentinhas. Todo tipo de isopores. Tudo pra sorveteria. Em Piripiri. Região tem tudo pra confeitarias e panificação. Variedade em material de limpeza. Agora em Piripiri tem Plasti Lima. Economia, que beleza. Rua Antônio Alves, número 967, Sala B, no centro de Piripiri. E lá você vai encontrar tudo para festas, restaurantes, lanchonetes, açaís, hospitais e muito mais. Plasti Lima, solução em descartáveis. Variedade em material de limpeza. Agora em Piripiri tem Plasti Lima. Economia, que beleza. Procurando o calçado perfeito? A Vistão Calçados é o lugar certo. Variedade incrível de calçados infantis e adultos para todos os estilos e ocasiões. Isso mesmo, sandálias, tênis, sapatos, botas, tudo das melhores marcas e com preços que você vai adorar. E não para por aí. Na Vistão Calçados você também encontra bolsas, malas e acessórios para o seu dia a dia. A Vistão Calçados, seu estilo começa aqui. Visite a Vistão Calçados na rua Oswaldo Cruz 130. Ao lado do Carvalho Supermercado. Avistão Calçados. Mania de vender barato. Mulher, o que, que é esse desligamento programado, hein? Ah, é a Equatorial, fazendo manutenção para melhorar a energia. A toda hora! Equatorial! A Equatorial investe em modernizar a infraestrutura para ter qualidade no fornecimento de energia. Não mexa na rede elétrica durante o período, pois o fornecimento pode voltar antes do previsto. Ah, o aviso sobre desligamento programado é feito antecipadamente. A toda hora, a Equatorial trabalha para o fornecimento de energia de qualidade. A toda hora! Equatorial! Vem pra Uniclínica! A Uniclínica é um espaço que cuida da saúde com muito amor. Se quer qualidade de vida, opa! É pra lá que eu vou. Consultas, exames e odontologia. A Uniclínica é assim, cuidando bem, opa, do povo todinho. O nosso povo tá muito feliz. Tem um local pra lá especial. E o endereço fica bem ali, pertinho da rodoviária rural. Uma equipe nota 10, esperando você com amor. Na Professor Bem, 1337, próximo à rodoviária rural. Já quer, tá querendo? Passa lá! Vem pra Uniclínica! Transformar sua vida profissional e se destacar no mercado de trabalho? Piripiri tem a unidade Senac, onde você encontra cursos técnicos de qualificação e aperfeiçoamentos. O Senac Piripiri conta com ampla estrutura, espaços pedagógicos modernos, instrutores altamente qualificados e com experiência de mercado. Vê nos visitar, mande uma mensagem ou acesse o nosso site. Fone 86-3228-9647. Acesse pi.senac.br ou nos visite na BR-343. Quilômetro 186, bairro São João. A segurança da sua família e do seu patrimônio tem que ser levada a sério. Infovan segue. Com nossas câmeras de segurança de alta definição, sua casa e sua família estarão protegidas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Monitore sua residência ou seu comércio de qualquer lugar com acesso direto do seu celular, com usuários visualizando as câmeras em tempo real e gravação direta em nuvens. Instalação e equipamentos por nossa conta. Fale com a Infovan Seg. 86-99958-8779. 99958-8779. Infovan Seg. Deixe que a gente cuida da sua segurança. Drogaria Matriz, 24 horas, perto de você. Drogaria Matriz 24 horas. É reconhecida pelos piripirienses por ter um mix de produtos com qualidade, ampla variedade de medicamentos, atenção farmacêutica qualificada e economia para seus clientes. Além do atendimento humanizado e diferenciado que é a nossa marca. Também contamos com um plantão 24 horas para melhor lhe atender e fazemos entregas no conforto do seu lar. Basta chamar no WhatsApp 86 99860 6969. Aceitamos todas as formas de pagamento. Drogaria Matriz 24 horas fica localizado na Praça da Bandeira, esquina com Algodão Doce. E Drogaria Matriz Filial número 2 fica localizado na Avenida Derson Ferreira, 2017, em frente a Parnalto Honda. Drogaria Matriz, 24 horas, perto de você. Café com Notícias, a sua dose diária de informação. Agora são 7:36, de volta com o seu Café com Notícias. Extra audiência da dona Raimunda Viana, tá acompanhando o nosso noticiário em Barreirinha, zona rural de Piripiri. Eliane Maria, um abraço, obrigado pela audiência. Olha aí, o cafezinho com manteiga, não é isso? Ô Eliane, bom dia. Bom dia, Kiko Silva. Bom dia, vocês aí da notícia, que nos é bom, graças a Deus. E saúde pra nós. E muita felicidade que Deus de trabalho pra vocês seja bom pra nós todos. Pronto, um abraço para você, obrigado pela audiência, bom café da manhã para você, tá bom? Olha, um abraço aqui também pra nossa ouvinte do bairro Floresta, obrigado pela audiência, obrigado pela sintonia, tá bom? Isael Gomes está com a gente no Petecão, já deixou sua mensagem, bom dia aqui também para o nosso ouvinte Josiel. Ô Josiel, meu irmão, bom dia para você. Obrigado pela audiência. Vera do Esperança Garcia, obrigado pela audiência. Bom dia, Kiko Silva. Bom dia, boa noite. Aqui é a Vera do Esperança Garcia. Estou ouvindo vocês. Bom dia. Vera do Esperança Garcia, bom dia. Obrigado pela audiência a todos, então, do Esperança Garcia, tá? Ó, dona Rita Maria também acompanha a gente em São José. Bom dia. Bom dia, boa noite. Kiko Silva, boa noite. Bom dia, obrigado pela audiência. Bom dia para a dona Rita, né? Lá, São José, né? Esposa do meu amigo Hélio, a Feras da Esperança Garcia e a dona Eliane também, as amigas todas que já mandaram mensagem. Olha, tem mais mensagem chegando, um abraço aqui para o Josiel, tá deixando essa mensagem de áudio. Bom dia, Vanute, é o Josiel do Olho Tago Grande, passando para desejar os parabéns para o seu Valdemiro do Sertão de Dentro. Deus abençoe ele, dê muita paz, muita saúde. Que essa data se repita por muitos e muitos anos de vida. E mandar também um abraço para minha amiga Rosa do Sertão de Dentro. Mandar também um abraço para seu João Catirino, dona Maria, no Xingui. E mandar também um abraço para meu amigo Raimundo e dona Pedrinho lá em Piripiri, em bairro São João. Mandar também um abraço para o Kiko Silva. A nossa prefeita Júlia Oliveira. Bom dia. Um bom dia para todos. Olha, falar em Olho d'Água Grande, um abraço a dona Cirila. Também acompanha aqui a gente. Um abraço, dona Cirila. Obrigado pela audiência. Eva, do Petecas 4, também está acompanhando o nosso Café com Notícias. Bom dia! São milhares de ouvintes todos os dias, interagem conosco. A gente fica feliz, então, porque a audiência, a participação de vocês é o termômetro aqui do nosso Café com Notícias. Então, muito obrigado a todas as participações. Notícias locais. As principais notícias de Piripiri e região, você confere agora. Café com Notícias. A Prefeitura de Piripiri, por meio da Secretaria de Educação, realizou a segunda-feira, segunda e terça-feira, a entrega de kits escolares para alunos matriculados na modalidade Educação de Jovens e Adultos, o EJA, da Rede Municipal de Ensino. Material escolar distribuído gratuitamente aos alunos do EJA, desde a primeira gestão da prefeita Geova Oliveira, como forma de incentivar os estudantes que, por algum motivo, interromperam sua vida escolar. Além do material, o município também oferece transporte merenda e ainda uniforme. O kit entregue aos alunos contém caderno de 10 matérias, canetas, lápis com borracha, cola, pincéis, lápis de cor, tesoura e também corretivo. As aulas da modalidade EJA na educação da Rede Municipal de Educação tiveram início no dia 10 de fevereiro, com cerca de 500 alunos matriculados nas escolas Paulo Machado, Ferreira Neto e Valdemar Soares de Oliveira. Na zona rural, a modalidade oferecida na Escola Municipal Cândido José da Silva, em Vertentes. A entrega dos kits escolares foram realizadas pela Secretaria de Educação, pela Secretária de Educação, perdão, a professora Tânia Marilda Monteiro, juntamente com a Superintendente de Ensino, Margarida Campos, e o professor Reginaldo Campos, coordenador da modalidade EJA, da Rede Municipal. É um incentivo, então, como relata aqui a matéria, para que aquele que teve, então, exatamente aqui o seu período, enfim, quando na infância ou até mesmo na adolescência, teve que interromper os seus estudos, oportunidade, então, que muitos têm de estar retornando para a sala de aula. E quantos já concluíram o ensino fundamental e hoje, inclusive, já estão no ensino médio, já se preparando para realizar o Enem. Então, é um incentivo que a gestão do município de Piripiri traz para todos aqueles, então, estudantes e até mesmo aí da melhor idade que não concluíram o ensino médio, que tem aquele, tem um interesse, tem a força de vontade de aprender a ler, de escrever, ou até mesmo de, enfim, de cursar o ensino superior, mas precisa fazer, vencer essas etapas do ensino, ensino fundamental, ensino médio, até chegar ao ensino superior. Então, assim, essa é a oportunidade que é dada e é aquela história, né? Cavalo selado, pode montar, tá? Vai dar certo, que você vai colher os frutos exatamente pela frente, não tenho dúvida disso. Notícias boas para a educação do município, depois da abertura do ano letivo, na semana a partir do dia 10, início das aulas nas escolas do município. Agora vem essa informação importante, também da entrega dos kits escolares para a educação de jovens e adultos nas escolas citadas nessa matéria. O aumento também, o piso salarial é para os professores, professoras acima do piso nacional, proposta já enviada pela prefeita Jove, que foi levada à Câmara Municipal pela própria secretária municipal de educação, a proposta de 6,50, este é o aumento, como eu disse, acima do piso nacional, portanto, pago pelo governo federal. E tem mais informações, tem chamada pública também do programa Vamos Aprender. Inscrições, inclusive, já abertas até dia 22, até sábado, no link, portanto, aí, do link que está sendo colocado aí à disposição, está sendo divulgado, para a chamada pública aqui para a seleção de mediadores e facilitadores da aprendizagem dentro do programa Vamos Aprender, da Secretaria de Educação Municipal de Piripiri, Prefeitura Municipal de Piripiri. Então, o link já disponível, o link do edital, e as inscrições estão abertas de 19, que foi ontem, até dia 22, até sábado agora. Fernando, boa noite. Esse link que o Kiko Silva relata, um site oficial da Prefeitura Municipal, mas também nas redes sociais, no Instagram, também no Facebook, você tem acesso, então, a este link. E voltando aqui à reportagem, então, sobre a distribuição de kits escolares, vamos ouvir, então, a secretária de Educação do município de Piripiri, a professora Tânia Marilda Monteiro. Aqui com a secretária de Educação, professora Tânia Monteiro, entregando os kits da educação de jovens e adultos, kits escolares com material escolar, fechando a agenda desse começo de semana, segunda-feira, uma agenda puxada, encerrando aqui na localidade Vertentes. Já passamos por mais duas escolas, né, na zona urbana da cidade, Ferreira Neto e também Valdemar Soares. Secretária, mais um ano se repetindo esse compromisso da Prefeitura de Piripiri, da gestão da Prefeita Jove, da Secretaria de Educação, com a educação de jovens e adultos, entregando material escolar. Isso mesmo, Valdo. Então, hoje 17, segundou, né, com muito trabalho na Secretaria Municipal de Educação, uma agenda extensa. Estamos aí, aqui concluindo, né, já por volta das 22 horas, entregando os kits na comunidade Vertente, né, para os nossos alunos da educação de jovens e adultos da escola José Cândido da Silva. E para a gente que fazemos o sistema educacional, é muito gratificante de estarmos conferindo em loco o desenvolvimento das práticas pedagógicas desenvolvido por todos os nossos profissionais de educação. E essa entrega dos kits do material é uma ação da Prefeitura Municipal de Piripiri, através da Secretaria Municipal de Educação, um kit completo que vem com caderno de 10 matérias, lápis de cor, cola, lápis, caneta, enfim, todo o material necessário para que nossos alunos da educação de jovens e adultos possam desenvolver as suas habilidades e competências. Então, muito gratificante, mais um dia de muito trabalho. Já estivemos na Escola Ferreira Neto, também Valdemar Soares, onde funciona a educação de jovens e adultos. Estamos avançando, queremos avançar muito mais, e o que a gente chega assim ao final do dia, um dia muito intenso de trabalho, lógico, mas com sentimento de dever cumprido, porque eu sempre digo que a educação é prioridade na gestão da nossa prefeita Juva Oliveira. Estamos iniciando o ano letivo, que começou no dia 10 de fevereiro, e vamos seguir os nossos 200 dias letivos, no mínimo, com uma educação com equidade e qualidade de aprendizagem, desde os nossos alunos da educação infantil até os nossos alunos da educação de jovens e adultos. E amanhã tem mais. Amanhã iremos fazer a entrega desse kit escolar para os alunos lá da nossa escola Paulo Machado. E a mais, estamos avançando no período de formação, de também valorização dos nossos profissionais de educação. Amanhã vai ser a primeira sessão mesmo da Câmara Oficial, que já teve a abertura do ano legislativo, e amanhã o primeiro projeto que vai ser aprovado na Câmara Municipal de Piripiri é o piso salarial do magistério, que, como vem acontecendo nos anos anteriores, a Prefeitura de Piripiri, através da Secretaria Municipal de Educação, vai pagar acima do nacional. E o que eu afirmo para todos os que estão nos escutando nesse momento é que a educação do município de Piripiri está avançando e vai avançar muito mais. Afinal, a nossa educação é ouro, Valdo Silva. Agora são 7h47. Agora a gente traz então as informações referentes a exatamente a agenda da prefeita Juva Oliveira. Ontem, então, quarta-feira, a prefeita esteve com a sua comitiva em Sobral, no estado do Ceará, o estado vizinho, então, para conhecer de perto a experiência de sucesso na gestão de resíduos sólidos. Essa visita é um passo importante, então, na missão da prefeita Juva Oliveira, da gestão municipal, de transformar a realidade ambiental de Piripiri, acabando de vez com o lixão a céu aberto e implantando, então, um modelo sustentável e eficiente. A gente traz aqui a fala da prefeita Juva Oliveira, que esteve, então, com especialistas, técnicos, gestores que fazem, então, a diferença nessa área no estado, na cidade de Sobral, no estado do Ceará. Oi, gente, tudo bem? Estamos no Ceará, nessa terra linda, em Sobral, com esse povo sobralense maravilhoso, um povo encantador. Estamos aqui com técnicos, secretários da Prefeitura Municipal de Piripiri e buscando a excelência nos trabalhos, o exemplo exitoso de Sobral em gestão com resíduos sólidos. Nós temos a missão de protegermos o meio ambiente, de acabarmos de vez a questão do lixão em Piripiri, e passamos por aqui em Sobral, aqui com o Sid Clay, que é o secretário de Serviços Públicos de Sobral. Obrigada, viu, Sid Clay? Que é isso, é um prazer aqui recebê-los todos aqui na nossa cidade. Isso sempre nos enriquece também. Você veio atrás de informações, mas também trouxe muita boa informação pra gente, além do bom e gostoso calor humano do nosso vizinho Piauí, e dizer que estamos aqui de braços abertos para a gente poder fazer parcerias, dividir ideias, porque essa é a ideia do doutor Oscar na sua nova gestão: fazer com que as pessoas sejam mais ligadas entre si para o bem comum. Obrigado, prefeito. Viu? E sem também deixar de lado os catadores. Ah, né? Sem dúvida. Abraçando, cuidando, protegendo e garantindo para as próximas gerações esse mundo que Deus fez tão belo para a gente. Meio ambiente, não é lugar de jogar lixo, não é lixão. Meio ambiente é para ser cuidado, protegido e guardado para quem vem por aí. Grande abraço, obrigada. Obrigado. Obrigada, Sobral. Obrigada, Ceará. Kiko Silva fizeram parte dessa comitiva da prefeita Gilva Oliveira, o secretário de Meio Ambiente, Sônia Anderson, o secretário Wilson Andrade, também o presidente da Câmara de Vereadores, vereador Eule Monteiro, também a doutora Natana, como foi possível ver, portanto, agora há pouco na imagem, onde estamos vinculando aqui pelo Facebook, e demais exatamente representantes da gestão municipal, vendo com exatamente desenvolvido esse trabalho no estado de Sobral, a nova gestão, como diz aqui exatamente aqui o gestor, e que, bom, será implantada aqui no município de Piripiri. Prefeito Oscar, lá de Sobral, Sobral que é um município que tem mais de 200 mil habitantes, de acordo com o IBGE, e tem essa experiência na gestão de resíduos sólidos. Então, a prefeita esteve acompanhada, portanto, da sua comitiva, liderada ali pela Secretaria de Meio Ambiente, através do secretário Sônia Anderson, mas lá estava também o secretário também de Desenvolvimento Urbano, que é o Wilson Andrade, também o secretário da Administração, Neta Cristap, a doutora Natana Vieira, que é dessa área jurídica, né, do município, o presidente da Câmara, o vereador Euler Monteiro, representando o legislativo municipal, cuidando exatamente dessa parceria importante, como disse o secretário Sarense. O secretário Sarense falou, importante, né? Olha, nós estamos recebendo a prefeita de Piripiri, que vem buscar aqui essas experiências, mas nós estamos também recebendo também práticas exitosas, ações que são destaques na gestão de Piripiri. A prefeita também está trazendo para a gente aqui em Sobral essas experiências. A prefeita está conosco agora no quadro Café com a Prefeita. Ô prefeita, bom dia, seja bem-vinda ao Café com Notícias. Café com a Prefeita. Ô Kiko, bom dia. Bom dia para você, bom dia pro Fernando Vanucci, aí já na correria dessa abençoada, maravilhosa manhã de 20 de fevereiro, hoje quinta-feira. Abraçar a todos os nossos irmãos piripirienses, irmãs piripirienses. Hoje o dia amanheceu nublado. Que previsão de chuva aí, companheiro? Sim, tem previsão de chuva, prefeita. Inclusive, chuvas mais intensas para os três estados aqui da região, né? Piauí, Ceará e Maranhão. Ontem voltou a chover, foi uma chuva considerada leve aqui no perímetro urbano, mas está chovendo, né? Choveu 10 milímetros ontem no perímetro urbano, prefeita. Kiko, a gente avança aqui na nossa agenda, a gente que vem de muitas agendas, muito trabalho, e a nossa agenda de governo que nós apresentamos na Câmara Municipal de Piripiri, a gente segue focando, a gente segue focados no desenvolvimento sustentável da nossa terra querida. Por essa razão, nós estivemos ontem em Sobral, Kiko, uma cidade que tem 220 mil habitantes, uma cidade que realmente tem indústria, tem a Grendene, não é, companheiro? Uma das indústrias de Sobral. Isso. Tem universidades, enfim, tem shoppings, também tem agricultura familiar. É uma cidade nordestina e, evidentemente, com os mesmos problemas que a nossa cidade tem, que é de enfrentar também a questão dos lixões, acabar com os lixões. Lá, eles conseguiram acabar com os lixões, exatamente essa luta que os municípios brasileiros têm que enfrentar, e nós não vamos fugir dessa responsabilidade. Estamos focados exatamente em também termos como prioridade o que tange a questão da gestão ambiental, tá? A questão do trabalho, de como lidar com os resíduos sólidos urbanos, inclusive introduzindo diretrizes rigorosas para a coleta, para o transporte, para o tratamento, especialmente a disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos. Então, nós estamos tratando isso com muita responsabilidade e vamos mais ainda nos envolver na questão do tratamento, da destinação dos resíduos sólidos urbanos aqui no nosso município piauiense, Piripiri, a nossa terra querida. Passamos o dia em Sobral, saímos às 5 horas da manhã de ontem, fomos com secretários municipais, com o presidente da Câmara, Euler Monteiro, representando a Câmara Municipal, fomos com o secretário de administração, Neto da Crisfap, com a procuradora-geral do município, Natana Vieira, com o secretário do meio ambiente, vereador Sony Anderson, com o ex-vereador Genival Santos. Também estivemos acompanhada, o Kiko Silva, do secretário de Desenvolvimento Rural, Carlos Alberto Louro Lopes, com o secretário de Desenvolvimento Urbano, o agrônomo Wilson Andrade. Então, na nossa comitiva, com o superintendente também de Desenvolvimento Rural da SDR, o superintendente Cláudio. Então, uma reunião importante, também com o engenheiro civil, especialista em gestão ambiental, o coordenador da Defesa Civil, o engenheiro Marlon, também presente, com a secretária de obras, doutora Jardria. Então, estivemos nessa comitiva com a doutora Marisa Mônica, que está à frente também do consórcio Meio Norte, a doutora Marisa Mônica, que tem expertise também no assunto. Então, uma visita de trabalho à Prefeitura Municipal de Sobral, conhecendo o aterro sanitário de Sobral, conhecendo as centrais municipais de reciclagem de Sobral, as chamadas CMRs. Então, foi realmente um dia de muito aprendizado, um dia de intercâmbio, de troca de experiências, e já estamos aqui, Kiko Silva, agradecendo pelo acolhimento dos secretários municipais. O prefeito, o doutor Oscar, iria nos receber, mas houve o óbito de um parente do prefeito de Sobral ontem, durante a manhã, mas fomos muito bem recepcionados pelas equipes do prefeito, doutor Oscar, prefeito de primeiro mandato, Kiko Silva, que assumiu agora recentemente os destinos do município de Sobral. Então foram experiências exitosas, uma visita importante que realmente reflete a responsabilidade que temos com relação ao tratamento, à destinação correta dos resíduos sólidos, do lixo que é produzido aqui no município de Piripiri. Segundo pesquisas, Kiko Silva, Vanucci, Malima, nós temos aí para cada habitante cerca de 950 a 1 quilo de lixo produzido diariamente por cada cidadão. E para onde vai tanto lixo? Para o meio ambiente? Não aguenta, não suporta. O meio ambiente não é lixão. Então nós temos essa visão de presente e de futuro, de presente e de futuro, a nossa mentalidade voltada para o meio ambiente, para a preservação, para a proteção. Isso é urgente e nós não vamos fugir dessa responsabilidade. Agora aqui, vamos ao intervalo, porque já vou voltar, ô Kiko Silva, conheceu o Rio Acaraú, com a relação das obras dos 5 milhões das propostas do OPA. O povo no orçamento, Kiko Silva. Certo, prefeito. Então vamos para o intervalo. Em seguida a gente traz as obras do OPA. Vamos trazer também informações do pagamento das aposentadas e aposentados da Prefeitura Municipal de Piripiri. Vamos ao intervalo. Café com Notícias, a sua dose diária de informação. Eu sei que você está em busca da melhor educação superior e a Faculdade Crisfap é a sua escolha ideal. Oferecemos aulas presenciais com uma estrutura de grande porte, equipada com todos os laboratórios necessários para a construção do conhecimento. Além disso, contamos com a Clínica Escola Crisfap e o Núcleo de Práticas Jurídicas, proporcionando experiências práticas e reais para os alunos, com resultados incríveis. A Faculdade Crisfap, nota máxima no MEC, transforma sonhos em realidade e prepara você para um futuro brilhante. Não fique de fora. Venha fazer parte da nossa família acadêmica. Faculdade Crisfap, o caminho certo para o seu futuro. Chegou a hora de você ter sua motocicleta Honda. Hora H na Parnalto. temos planos e prazos que se encaixam direitinho no seu bolso. Escolha o modelo de sua preferência, que iremos lhe apresentar a melhor opção. Seja pelo consórcio Honda ou ainda pelos financiamentos de até 55 meses. Se preferir, recebemos sua motocicleta usada como entrada e você ainda pode sair com dinheiro no bolso. Realize o seu sonho da moto nova. Hora H, na Parnalto Veículos. Cidade FM. Atenção, atenção! Fevereiro chegou e com ele as ofertas imperdíveis do Arrudão Eletro. Celular Samsung A06, 128 GB de memória só 12 de 119 sem juros. Liquidificador Ultra, potência e praticidade por 12 de 12,50 sem juros. Caixa de som Unbox, ACA221, 12 de 39 sem juros. Pagamento facilitado nos cartões de crédito. Consulte condições especial do cartão de crédito próprio da loja. Fevereiro de ofertas Arrudão Eletro. A loja que faz a alegria do seu lar e a entrega mais rápida da região. Corra, aproveite! 979 Cidade FM. Cidade FM. Aqui, mais alegria, mais eclética, mais dinâmica, muita informação e os melhores locutores. Pois essa continua sendo a nossa marca. Mais carinho, mais amor no ar. Cidade FM. Café com Notícias, a sua dose diária de informação. Às 7 horas, mais 58 minutos, 7:58 da manhã. Estamos apresentando o Café com Notícias no quadro Café com a Prefeita, agora na Central Técnica do Café com Notícias, minha amiga Malima, Mazinha, nossa locutora, que em seguida vem aí. Ô prefeita, vamos dar continuidade aqui à nossa conversa. A nossa agenda com a prefeita. Olha, Kiko, de volta, já aqui destacando o Movimente-se, que voltou com força total ontem à tarde, uma ação da Sejus, secretário Alexandre Madri, o Movimente-se, que é um movimento importante da Sejus, que foi idealizado em 2021 pelo então secretário Euler Monteiro, quando esteve à frente da Sejus, é um movimento onde reúne jovens, onde reúne adultos, onde reúne idosos, aqui na Raimundo Alanda Sobrinho, com exercícios, treinos funcionais, danças e alongamentos, aqui no Espaço Cultural Antônio Neto, tá certo? Em frente aqui ao supermercado Mateus. Então, ontem foi lotação total, de volta o Movimentos, edição 2025. É para todo mundo ficar em movimento, atividade física. A nossa preocupação também com a saúde do cidadão piripiriense. É uma preocupação nossa, para que o nosso povo tenha uma vida com qualidade. É a chamada qualidade de vida. E através das atividades físicas, isso a ciência já comprova. Melhora tudo, Kiko Silva. Melhora a pressão arterial, é o cardio que é feito, a vida fica mais leve, você fica mais disposto, é o Movimente-se. E a gente vai estar realizando essas atividades toda semana aqui na Avenida Raimundo Holanda Sobrinho. Raimundo Holanda Sobrinho, importante o Movimente-se, que é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Piripiri. Então, retomamos ontem, dia 19 de fevereiro, o Movimente-se, e aqui agradecer pela participação, Kiko, dos profissionais de educação física, o instrutor da Fit Dance, Matheus Oliveira, professor Matheus, e também a coach Liz Mariane, professora Liz Mariane, ontem foram os convidados especiais para o Movimente-se. Estamos celebrando o sucesso do projeto Visão em Dia. Atendimentos do projeto Visão em Dia na cidade e nos núcleos da zona rural. 3.109 pessoas atendidas. Uma ação da Prefeitura Municipal de Piripiri, através da CESAM e da SECOM. Então, estamos aqui celebrando as mais de 3 mil pessoas, idosos, crianças, jovens, que foram atendidos no projeto Visão em Dia, Kiko Silva. Também destacamos no Café com a Prefeita, no Café com Notícias, o programa Bolsa Família, o calendário de pagamentos 2025, através da assistência social. A Prefeitura de Piripiri, através das setas, divulga os dias de pagamento do programa Bolsa Família do governo federal do ano de 2025. Ao longo do ano, o programa Bolsa Família será pago nos dias 10, nos últimos 10 dias úteis. Atenção, Kiko Silva, você que sempre fala sobre o Bolsa Família. Alô, Vanucci, você que sempre fala dos números e das datas do Bolsa Família. Começou, inclusive, segunda-feira, dia 17, prefeito, o pagamento do Bolsa Família. Dia 17 foi o primeiro dia para que tenha o NIS terminado em 1. Pagamento de fevereiro, que inclusive paga também o auxílio gás para cerca de 5 milhões e meio de famílias em todo o país. Então, os dias do pagamento do Bolsa Família, do governo federal, em parceria com a Prefeitura Municipal de Piripiri, através das setas do ano de 2025. Ao longo do ano, o programa Bolsa Família será pago nos últimos 10 dias, nos últimos 10 dias úteis de cada mês, de forma escalonada, de acordo com o último algoritmo, do último algarismo, tá? Do último algarismo do número de identificação social, que é o NIS, tão importante, de cada responsável pela unidade familiar, beneficiário do Bolsa Família, tá? Então, janeiro foi de 20 a 31, todos pagos, e fevereiro, como você muito bem falou aqui, começou dia 17 e vai até o dia 28, até o dia 28 de fevereiro, que vai ser uma sexta-feira. Então, o calendário de pagamentos de fevereiro começou dia 17 e vai até o dia 28 desse mês. Então, você fica de olho aí. Serão nos últimos 10 dias úteis de cada mês, de forma escalonada, de acordo com o último algarismo do número de identificação social, que é o NIS, que você tem em mãos. Então, Bolsa Família, o dinheiro já circula no município de Piripiri. A transferência de renda já foi iniciada dia 17 e no mês de março, no próximo mês, será de 18 a 31 de março. Então, esse mês de fevereiro, de 17 a 28. Por falar em recursos também que já chegam na economia local, que já aquece a economia local, é o nosso respeito enquanto prefeita para com os aposentados pensionistas do município de Piripiri. Pagamento antecipado, Kiko Silva, que já está na conta desde ontem, dia 19. Pagamento antecipado de aposentados pensionistas e 13º salário. Pagamento do Instituto de Previdência, Municipal de Piripiri, o IPMPI, tá? Então já estamos aqui divulgando que desde ontem, dia 19, o pagamento já está sendo feito de forma antecipada. O dinheiro já está na conta de aposentados, pensionistas e 13º salário. É a nossa responsabilidade, é o nosso compromisso, tá? É o nosso compromisso com os aposentados e com os pensionistas. A Prefeitura Municipal de Piripiri, através da CESAM, já inicia uma campanha contra o mosquito da dengue. Então, durante o carnaval, não deixe o mosquito fazer a festa no seu lugar, tá? Não deixe. Então, vamos fazer a nossa parte juntos, vamos vencer a dengue. Quando o agente de saúde chegar em sua casa, receba-o bem. A prevenção é a melhor forma de proteção. Coloque areia nos vasos das plantas. Embale objetos que acumule água. Seque a área onde acumule água, tá? E mantenha a caixa d'água tampada e as calhas limpas, tá bom? Deixe as garrafas de vidros viradas, tá, Kiko Silva? Com a cabeça para baixo ali, tá bom? Como se diz. Uma linguagem realmente bem didática. Vamos nos resguardar para que não tenhamos casos de dengue no município de Piripiri. Não basta só a prefeitura fazer a sua parte. O cidadão tem que fazer a sua parte. Manter o seu quintal limpo. Por favor, é um pedido que eu faço. Em nome da cidadania, em nome do respeito à vida humana. Não adianta o terreno, o quintal. Vamos dar aqui um exemplo. do senhor José tá limpo, se o do vizinho não vai estar limpo? Porque ele está lá com o quintal dele limpo, Kiko, tudo organizado, mas o mosquito tá, tem que estar se proliferando ao lado da casa dele, no vizinho. E aí? Qual é a vantagem nisso? Então, todos devem fazer a sua parte. Então, essa é exatamente o pedido que eu estou fazendo hoje para os milhares de piripirienses que nos ouvem, que acompanham a nossa programação, tá? E que respeitam a vida humana e também, certamente, a vida animal, tá? Que, inclusive, muitos casos de violência contra animais indefesos que estão sendo coibidos pelas autoridades, também pelos protetores de animais de Piripiri. O último foi preso até semana passada pela Polícia Civil, onde estava espancando, matando a pauladas um animal indefeso. Agora, Kiko, a Prefeitura Municipal de Piripiri, através da SEDUC, lançou o edital do Aprova Piripiri, que tem por objetivo selecionar 120 alunos para formarem as turmas que receberão uma preparação especial para o Enem 2025. As inscrições iniciaram, vão ser iniciadas na segunda-feira, dia 24, tá certo? Dia 24, abertas as inscrições até a quinta, dia 27, na Escola Padre Freitas, das 19h30 às 21h30. Alô, juventude! Alô, estudantes! A Prova Piripiri vem com tudo em 2025. Inscrições começarão, portanto, segunda-feira, dia 27, tá? Abraçar aqui a secretária Tânia Monteiro, que fez a entrega de kits escolares para alunos da educação de jovens e adultos, o EJA, tá? Então, na segunda-feira, a secretária Tânia, com a equipe, entregou kits escolares para os alunos matriculados na modalidade Educação de Jovens e Adultos da Rede Municipal de Ensino. Então, queremos aqui abraçar a todos os professores, aos trabalhadores de educação, a secretária Tânia Monteiro, que já fez a entrega dos kits escolares, tá? Dos kits escolares. Que, para encerrar minha participação, nessa manhã de quinta-feira, uma manhã e dia de muito trabalho, ontem também foi apresentado o calendário de ações prioritárias do primeiro semestre das setas, tá? Através do secretário municipal de assistência social, Gustavo, e vamos estar dando seguimento ao trabalho da assistência social, tá? Então, ontem teve esse acolhimento, esse evento promovido nas setas, importante movimento que aconteceu ontem, a semana integrada do Suas Setas. Então, abraçar aqui a todos da assistência social do município de Piripiri. Opa! Vamos falar de obras, Kiko? Pronto, são, portanto, 12 obras importantes para o município de Piripiri, através do orçamento participativo, onde as associações de Piripiri demonstraram muita força, muita organização, assegurando, portanto, 12 obras importantes, prefeita, tanto na zona urbana como na zona rural. Kiko, já estamos iniciando 2025 com a previsão de muitas obras, tá? Nós temos aí 75 milhões de investimentos em casas do Minha Casa Minha Vida, mais 5 milhões em obras do OPA na edição 2025. Temos muitos recursos também para calçamento, recursos para asfalto. Então, inicialmente, estamos aí avaliando mais de 100 milhões de reais em obras inicialmente. Já fazendo um cálculo de planejamento, cerca de 120 milhões de reais em obras, incluindo os 75 milhões de casas do Minha Casa Minha Vida, investimentos do OPA, investimentos também de emendas parlamentares para asfalto em Piripiri, incluindo aquele do deputado federal Átila Lira, e mais asfaltos também e calçamentos que conseguimos, que já estamos aqui com as primeiras relações de obras, perfazendo inicialmente 120 milhões de reais em investimentos em infraestrutura, em habitação no município de Piripiri. É por isso que nós não paramos de trabalhar todo santo dia. E quando a gente consegue obras para Piripiri, o dinheiro chega no município, circula no comércio e também gera emprego e renda. É a nossa meta, é superar a meta dos primeiros 4 anos de gestão. Estamos focados na agenda de governo que já, inclusive, apresentamos aos vereadores na Câmara Municipal e também ao nosso povo e à nossa gente. Vamos já fazer uma reunião amanhã com o secretariado, destacando exatamente tudo que já estamos fazendo e os secretários já com as suas metas estabelecidas, tá? Todo dia, o dia todo, é tempo de trabalharmos por nossa terra querida. Kiko, opa, orçamento, o povo no orçamento. Parceria Prefeitura Municipal de Piripiri com o governo do estado, tá certo? Com o nosso governador Rafael Fonteles. Nós temos aqui já garantida a implantação de sistema de abastecimento de água na comunidade, no assentamento, através da Associação de Desenvolvimento Comunitário do Angical, Kiko, tá? Sistema de abastecimento de água rural, tá? Estamos aqui já com essa obra, com a implantação de sistema de abastecimento de água. Também temos calçamento, através da Associação de Desenvolvimento Comunitário da Comunidade Laje dos Fidelis. Realização de calçamento em paralelepípedo para a comunidade Lages dos Fidelis. Abraçar aqui a associação de moradores dessa comunidade, uma associação muito organizada. Calçamento para Flor dos Campos, através da associação de moradores do bairro Flor dos Campos. Calçamento que vai chegar na comunidade Flor dos Campos. Essa associação também muito organizada da comunidade do bairro Flor dos Campos. Construção do polo artesanal, centro artesanal, aqui abraçar a associação dos artesãos, o território dos cocais, aqui de Piripiri. A construção desse centro, desse polo artesanal, também que vai ser contemplado o município de Piripiri. Um espaço para os artesãos. Construção da quadra de esportes do Vista Alegre, tá? É aqui através da Associação de Moradores do bairro Vista Alegre, uma associação também muito organizada. Kiko, a urbanização do Olho d'Água do Recreio, abraçar aqui a Associação de Moradores do bairro Recreio, a AMBA, uma associação muito organizada também. E vamos ter em Piripiri a urbanização do Olho d'Água do Recreio. É uma das mais antigas. Obra importante, Kiko. Uhum. Associação das mais antigas. Associação da Floresta, do Recreio, do Vista Alegre, do Prado. São as primeiras associações de bairros aqui. Depois, uma sequência. Nós temos muitas associações, tanto na zona urbana como na zona rural. A força dessas associações foram mostradas agora, com as obras do OPA e também junto à FUNC, num passado não tão distante, prefeita. Kiko, olha, kit de placa de energia solar Santa Maria para a Associação de Vaqueiros e Pequenos Criadores de Piripiri e Adjacências, tá bom? Essa obra abraça aqui a Associação de Vaqueiros e Pequenos Criadores de Piripiri. Olha, pavimentação asfáltica Vista Alegre, Associação Mãos Solidárias, a implantação de pavimentação asfáltica aqui, quero abraçar também essa associação muito organizada aqui. São obras para 2025, do OPA. Ô Kiko, a implantação de pavimentação asfáltica no povoado Formosa, dentro da comunidade, ali nos arredores da nossa bela igreja da Formosa, tá certo? Abraçar aqui a Associação Comunitária de Moradores da Comunidade Formosa, que vai receber asfalto dentro da Comunidade Formosa. Construção aqui, Kiko, de quadra esportiva do residencial Petecas 3. Aqui abraçar a comunidade, a Associação dos Ciganos de Piripiri. A luta dessa associação e a quadra esportiva do residencial Petecas 3, que também será construída esse ano em Piripiri, o projeto já finalizado, inclusive, tá? a recuperação do campo de futebol do bairro Floresta. Associação dos moradores do bairro Floresta, ali é o Couto Pereira, Copeiro Kiko. Isso, areninha, né? Vai ser uma arena, areninha Couto Pereira, é o campo de futebol, né? Do bairro Floresta. Kiko Silva, calçamento, Kiko Silva, para a comunidade Olho d'Água Grande. Mais calçamento para Olho d'Água Grande, aqui através da Associação de Desenvolvimento Comunitário de Olho d'Água Grande. É uma comunidade, uma associação muito organizada. Então, são os primeiros 5 milhões de reais, que teremos obras para todas as regiões, em parceria com as associações de moradores, organizada. É o povo no orçamento participativo, é o OPA. Tá certo? Esse orçamento que chega ao município de Piripiri, através do governo do estado, em parceria com a prefeitura, e pela grande mobilização das associações, dos presidentes e presidentas de associações, e consequentemente também dos associados. É a força comunitária, é a força da comunidade. Isso que é importante. Perfeito. O nosso governo que incentiva essas manifestações. Então, Kiko, perfeito. Um abraço grande aos nossos ouvintes, são 8 horas e 20 minutos. A gente encerra por hoje aqui a nossa participação. Um beijo grande da Jove, tá certo? Amanhã traremos novas relações de ruas que serão contempladas com calçamento e também com asfalto, Kiko. Nós estamos focados em projetos para a urbanização, para a viabilização de projetos, de investimentos e a mobilidade urbana e rural, tá? Urbana e rural. Ô, Kiko, fica com Deus, tá, companheiro? Como é que tá aí a situação do Colorado, companheiro? 4 de julho joga sábado contra a equipe do Altos em Piripiri. Sábado, 4 de julho, enfrenta o Altos em Piripiri. E no outro final de semana, lá na cidade de Teresina. O Quarto Júlio segue a segunda fase do Campeonato Piauiense. É o último do grupo dele, né? Então, o Quarto Júlio tem que se recuperar agora, diante do Altos, para evitar o rebaixamento, prefeita. Olha, eu torcei pelo Colorado. A torcida está fazendo a sua parte, está indo em massa para os estádios, inclusive caravanas que vão para outras cidades acompanhar o Colorado. Quando o Colorado joga no estádio, aqui na nossa Arena Colorada, a torcida vai, paga o ingresso, paga R$20, está fazendo sua parte. Então agora é desejar boa sorte aos jogadores. Infelizmente, não há uma transparência na diretoria, uma coisa muito fechada, uma coisa que é tratada com politicagem, você sabe disso, Kiko, é revoltante, mas ninguém vai largar a mão do Colorado. A torcida segue fazendo sua parte, vamos seguir fazendo a nossa. O estádio que é entregue para o 4 de julho faturar nos jogos, tá certo? Prefeitura Municipal de Piripiri não fica com nenhum centavo desses jogos. O estádio é da prefeitura, é do município, é do povo, é do Colorado. E na condição de prefeito, a gente faz investimentos lá e, claro, ajudamos o Colorado da melhor forma possível. Kiko Silva, um beijo grande, que Deus te abençoe e seguimos aqui com muita fé, tá bom? Ter paz na alma é ter uma vida mais leve, tá? Alma leve, coração agradecido, sigo em paz. Bom dia! Bom dia, prefeita. Queria compartilhar com a prefeita a questão de empregos, né? Eu estava falando aqui das obras, dos empregos em Piripiri, e eu tenho divulgado aqui que o Cine tem vagas, gente, para emprego, não só emprego em Piripiri e fora de Piripiri. Por exemplo, vagas de emprego no Sistema Nacional de Emprego em Piripiri. Tem vaga para técnico de segurança do trabalho, auxiliar de serviços gerais, tem 2 vagas, almoxarife, 1 vaga, carpinteiro, 2 vagas, operador de bitoneira, 2 vagas, estagiário de engenharia civil ou técnico de edificações, 2 vagas, de preferência no último período, essas pessoas. Auxiliar de almoxarife tem 1 vaga, eletricista, 2 vagas, encanador, 2 vagas, soldador tem 1 vaga e pintor tem 2 vagas. Então procure o Cine, gente. façam o cadastro na rua Oswaldo Cruz, ali onde funcionou o Ematé, é o local para você fazer o seu cadastro. Quem vem agora é ela, é a Ava Lima no Bom Dia Cidade. Para você que ficou na nossa audiência, no Café com Notícias, ouvindo também o quadro Café com a Prefeita, ouvindo a prefeita de Piripiri, muito obrigado pela sua audiência. Fiquem na paz de Jesus Cristo Rei. Bom dia. Amanhã tem mais Café com Notícias, aqui na Cidade FM. Cidade FM. Mais carinho, mais amor no ar. Cidade FM. É tempo de carnaval e economia. Aproveite as ofertas eletrizantes do Paraíba e caia na folia. Celular Samsung A06, 128 GB, R$ 79,90 mensais. Celular Samsung A05S, R$ 99,90 mensais. Celular Motorola G24, R$ 84,90 mensais. Super ofertas em até 10 sem juros nos cartões de crédito. Carnaval de ofertas Paraíba. Chegou a hora de você ter sua motocicleta Honda. Hora H na Parnalto Veículos. Temos planos e prazos que se encaixam direitinho no seu bolso. Escolha o modelo de sua preferência, que iremos lhe apresentar a melhor opção. Seja pelo consórcio Honda ou ainda pelos financiamentos de até 55 meses. Se preferir, recebemos sua motocicleta usada como entrada e você ainda pode sair com dinheiro no bolso. Realize o seu sonho da moto nova. Hora H, na Parnalto Veículos. Cidade. Chegou a Butt Promo de Verão. Até 50% de desconto em mais de 300 produtos de perfumaria e cuidados. Corre para aproveitar as melhores ofertas na loja, no site, com um revendedor ou pelo WhatsApp oficial. Promoção válida até 9 de fevereiro. Butt Promo de Verão é o Boticário. Você está buscando ensino de qualidade para o seu filho? O Educandário Cristo é a solução ideal para você. Nossa instituição oferece educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, além de aulas de computação, aulas práticas em laboratórios completos para o ensino médio, balé, xadrez, escolinha de futebol e muito mais. Disponibilizamos 2 prédios para melhor atender as necessidades do seu filho, além da equipe de professores diferenciada que proporciona a construção do conhecimento de maneira sólida e objetiva. Estando em destaque no Enem desde 2014 em Piripiri. Visite-nos. Estamos na Rua Major Antônio Albino, 523, Centro, Piripiri. Escolha o Educandário Cristo e prepare seu filho para um futuro de sucesso. Que tal uma mensagem? Que tal uma selfie? WhatsApp da FM Cidade de Piripiri é pra você. Prepare-se para ficar 3 horas com muita música boa, informação e diversão. Seja bem-vindo ao Bom Dia Cidade. Bom Dia Cidade. Bom Dia Cidade. Na 97.9. Bom dia, meus amores. Bom dia, Piripiri. Bom dia com muita alegria. Olha, quinta-feira aí, meus amados. Hoje são 20 de fevereiro. Quinta é colada na sexta. Então, eu sou a Malima, com você até meio-dia por aqui na sua rádio FM Cidade, ZYD 323, canal 250. São 36 anos de sucesso, mais carinho, mais amor no ar. E pense numa manhã gostosa. O clima aqui tá muito agradável, viu? Eu desejo para você, claro, uma quinta-feira abençoada, uma quinta-feira maravilhosa, cheia de muitas coisas boas. Indica sua música favorita, manda o seu bom dia, compartilha o que tá fazendo, tá onde? Tá no trabalho, tá em casa, tá levantando agora, tomando aquele cafezinho. A gente tem sempre a melhor companhia pra você, tá bom? E tem muita coisa boa pra rolar no programa de hoje, tá? Daqui a pouquinho você confere o horóscopo do dia. Logo depois também tem mais notícias no Cidade News. Notícias do Brasil, do mundo, aqui de Piripiri também. E também temos a Hora da Fofoca, as quentinhas dos artistas, das celebridades aqui na sua melhor, tá bom? E também temos os destaques do Jornal do Meio Dia pra você ficar muito bem atualizado, pra ficar de cola com a gente, né? Todos os dias, o dia inteiro. Ou então, também hoje tem presentes. Hoje tá valendo um prêmio. Valendo hoje o sorteio de um óculos completo. Um óculos completo de grau, por conta das Óticas São Paulo. Isso mesmo, tá precisando aí de um óculos? Tá com problema de vista? Tá com dificuldade de enxergar? Hoje no programa tá valendo um óculos de grau completo, por conta das Óticas São Paulo de Piripiri. E é muito fácil participar. 999-70-1090, esse é o nosso WhatsApp. E foi intenso com o Zé Neto e Cristiano e a boiadeira Ana Castela. Cidade! A gente não tinha nada, mas o nosso nada foi teste. Nós vivemos tanta coisa e tão pouco tempo. Você tem que quando eu só queria entrar nas madrugadas, nas revoadas, no coração e no colchão cê deu uma balançada. Pena que entrou na minha vida quando eu só queria entrar. Nas madrugadas, nas revoadas, no meu coração e no colchão cê deu uma balançada. Pena que entrou na minha vida quando eu só queria entrar. Nas madrugadas, nas revoadas, no coração e no colchão cê deu uma balançada. Pena que entrou na minha vida quando eu só queria entrar. Dia Cidade. Palavras não bastam, não dá pra entender. Esse medo que cresce não para. É uma história que se complicou, não sei bem o porquê. Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços? Me entorta as costas e dá um cansaço. A maldade do tempo fez eu me afastar de você. E quando chega a noite, eu não consigo dormir. Meu coração acelera, eu sozinho aqui. Olhos nos olhos no espelho, o telefone na mão. Pro tanto que eu te queria, o perto nunca bastava. Essa proximidade não dava. Me perdi no que era real e no que eu inventei. Escrevi as memórias, deixei o cabelo crescer e te dedico uma linda história, confesso. Nem a maldade do tempo consegue me afastar de você. Te contei tantos segredos que já não eram só meus. Rimaste o velho diário que nunca me pertenceu. paixão é real.